E aí, mano, suave? Suave, irmão. Tô aqui já, vai colar, né? Demorou, tô chegando já, parça. Nós. Fechou, tô na guarda.